Just knew too much. Does that make bem-vindos à primeira emissão do Musical Park, um programa que está consigo entre as 3h30 e as 15h aqui na Antena Web para lhe fazer companhia, trazer boa música e descontração. A prova de tal descontração foi as músicas que por aqui já passaram. Falo de Paradiso com o tema Bailando, depois ficamos com o tema Around the World do grupo Daft Punk, que já não se ouvem há algum tempo. E terminamos esta seleção com Gnar Barclay, com o tema Crazy, muito bom. Aqui na Antena Web cá estamos para lhe fazer companhia nesta tarde, que começa muito, muito bem, com muita alegria, muito boa disposição. Quer melhor prova do que isto? Então ficou Natasha Thomas, It's Over Now. Depois, Lo Que Passou, Passou, na voz de... do Nosso Senhor do Reggaeton, falo de Dead Yankee. E terminamos esta seleção musical com um tema bem, bem giro. Quer saber qual é? Então, ouça, vamos ficar com Rock the Party, um tema de Bob Sinclair. Três grandes temas para continuar aqui nesta tarde. Aproveita ao máximo porque a Antena Web faz-lhe companhia. É isso que nós pretendemos. Fazer-lhe companhia, estar consigo a toda hora, a todo momento e dar-lhe boa, boa disposição. Eu sou a Joana Santos e durante esta hora e meia vou estar consigo para lhe trazer boa música e boa descontração. Já sabe, conte connosco com a nossa programação. Vamos então à música sem perder mais tempo. This is the original Sugar Daddy alongside Natasha. Yeah, yeah. Real thing, ting, ting, ting, ting, ting. As we start to sing with a new brand something. Yeah, yeah. Yeah, yeah. What kind of love have you got? You should be home, but you're not. I don't wanna believe that it's over now. I could be wrong, but I'm not. And you still think you are hot. I'm not, and you still Antena Web, a sintonia perfeita para o ouvinte perfeito. Let's go! girl want test you. Don't stand a chance, no. Girl, you look better than them, yes. You dress nicer than them, yes. Hold me tight, girl, hold me tight. What? Wipe me off, let's go. Try me off. I came to rock at this party, cause I can make you feel alright. Sweet boy, rock your body, rock it straight through the night. Woo! Oh-oh, you want this body. Come on. Oh-oh, you want it now. Say what? Sweet boy, rock your body, cause I'm gonna make you mine tonight. Hey! Yeah, you are the best, yeah. You look better, what? You look better, what? Show them the move, what? Show them the move. I came to rock at this party. Let's go, let's so go. I can make you feel alright. Sweet boy, rock your body. Rock it straight through the night. Woo! Uh-oh, you want this body. Come on. Uh-oh, you want it now. Say what? Sweet boy, rock your body. Cause I'm gonna make you mine tonight. Woo! I came to rock at this party. Let's go, let's so go. I can make you feel alright. Sweet boy, rock your body. Rock it straight through the night. Oh! Sem dúvida, uma grande, grande diversão, uma grande descontração. Vamos continuar agora aqui no Musical Park com mais três temas. Ah, pois é, três temas para animar o pessoal desse lado. Vamos ficar com o Leozinho, se ela dança, eu danço. Depois ficamos com Ives Larock, com o tema By Your Side. E terminamos esta seleção com Beautiful Girl. Lembra-se daquele gordinho que dançava e dança no videoclipe? É uma festa, Beautiful Girl, para toda a gente gira. Não é só para as raparigas, é para toda a gente gira que está desse lado. Aproveite, o Musical Park está aqui na Antena Web para você curtir ao máximo. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Falei com o DJ. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Falei com o DJ pra fazer diferente. Bota a chapa quente pra gente dançar. Me diz quem é a menina que dança e fascina, que alucina querendo beijar. Se ela dança, eu danço. Balancei no balanço desse doce encanto que me faz cantar. Que é quando eu te vejo, desperto o desejo. Eu lembro do seu beijo e não paro de sonhar. Ela só quer me beijar. Beijar, beijar, beijar. E vem comigo dançar. Dançar, dançar, dançar. Vem viver esse sonho. Eu te proponho. Até suponho. Vai se apaixonar por essa alegria que contagia. A melodia que te faz dançar. Eu viajei no teu corpo. Descobri o teu gosto, deslizei no teu rosto só pra te beijar. Deu uma chance, pensado em silêncio. Vai virar um romance, a gente vai namorar. Ela só pensa em beijar. Beijar, beijar, beijar. E vem comigo dançar. Dançar, dançar, dançar. Se ela dança, eu danço. Balancei no balanço desse doce encanto que me faz cantar. Que é quando eu te vejo, desperto o desejo. Eu lembro do seu beijo.

watching movies all the time. Ooh, and I went away for doing my first crime. And I never thought that we was gonna see each other. See each other. And then I came out, mommy moved me down south. Ooh, I ain't with my girl who I thought was my world. It came out to be that she wasn't the girl for me. Girl for me. See, it's very divine, you're one of a kind. But you mash up my mind, you are figure declined. Oh Lord, my baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, suicidal, when they say it's over. Now we're fussing and now we're fighting. Please tell me why I'm feeling slighted. And I don't know how to make it better. Make it better. You're dating other guys, you're telling me lies. Oh, I can't believe what I'm seeing with my eyes. I'm losing my mind, and I don't think it's clever. Think it's clever. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal, suicidal. Terminamos então esta nossa primeira parte do nosso Musical Park com um tema bem, bem engraçado. Venga Boys, boom, boom, boom. Para terminar, bum, bum, bum. Então vamos lá ao bum, bum, bum e voltamos depois para a segunda e última parte do Musical Park. Quando consiga ir desse lado para juntos fazermos a passagem entre a manhã e a tarde. Pois é, a hora do almoço está a passar ou a terminar, pelo menos, se não já passou, depende. Há pessoas que almoçam mais tarde, outras mais cedo. Isso depois já vem à maneira de ter de cada um. Pois claro está. Mas vamos então, animados para esta tarde. Vamos então para o bum bum bum, para o nosso intervalo, depois, e voltamos para a terceira parte. Digo-lhe, fique por aí porque vão passar por aqui alguns temas que ainda não foram ouvidos e que estão no nosso panorama português, que às vezes, podemos ouvir ou nem desligamos de nenhuma, mas sabe bem saber que eles existem, pelo menos. Vamos então a intervalo. Conto consigo para a segunda parte e até já! If you're alone and you need a friend, Antena Web apresenta Pop Brasil, um programa de produção própria que o levará de encontro às novidades e sucessos da atualidade da música brasileira. Maris Glatzer é a locutora de serviço. Pop Brasil, todos os sábados, entre as 20 e as 21 horas, com Maris Glatzer, aqui na Rádio Antena Web. Sábados na Antena Web levamo-lo a conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, histórias da Eurovisão na Antena Web. A Antena Web apresenta-lhe uma forma bem original de ouvir rádio. Sinestesia. Um programa repleto de sensações e músicas, com a apresentação de António Silva e Catarina Pimentel. Eis o momento radiofónico que lhe faltava para completar as suas noites de sábado. Sinestesia, com António Silva e Catarina Pimentel, todos os sábados na Antena Web, às 21 horas. Queres companhia para a tua noite e não tens? Queres aquelas músicas que mais gostas, mas nem os programas de download te safam? Tranquilo, é que agora tens o Target DJ na Antena Web. Nas noites de sexta para sábado e de sábado para domingo, a Antena Web leva até ti Target DJ, o programa com a melhor dance music do passado e do presente. Target DJ, nas noites de sexta para sábado e de sábado para domingo, da meia-noite às duas da manhã, na tua Antena Web. Gostas de estar atualizado em relação às músicas que estão na moda? Queres saber qual o single mais badalado do dia? Então a Antena Web dá-te não uma, mas as 5 músicas mais votadas diariamente. Fica a par do que se ouve por aí em Pop Hits, de segunda a sexta-feira às 7h30 da tarde, ao sábado chega mais cedo, às 19h. Pop Hits, o melhor da música pop, como sempre, na Antena Web. E cá estamos nós para a segunda parte do nosso descontraído Musical Park. Aproveite, passe esta tarde aqui no nosso parque de música e deixe-se divertir, encantar. E deixe-se levar pela boa onda, descontração e diversão no Musical Park. Contamos consigo aí desse lado. Cá estamos para a segunda hora, trazendo boa música, pois estes 90 minutos serão para ser repletos de boa música. Vamos chegar com Casey and Jojo, Crazy, Save the Last Dance. Um grande tema que fez parte do filme ao ritmo do hip-hop. Depois, ficamos com um tema ainda do finalzinho da década de 90, I Need a Girl, uma junção de Puff Daddy com R. Kelly, Nelly, entre outros. Grandes, grandes músicas que fizeram parte do finalzinho da década de 90. Depois, terminamos esta seleção musical com Promise in the Dark, um tema de Kerry Wilson. Fique por aí e aproveite. Não saia daí, dance bastante. E se fores mais novo, recordas os filmes que já viste, ouves as músicas que também já gostaste e, sobretudo, recordas, porque talvez, quem sabe, não as tenhas perdido. Pois é, a Antena Web vai buscar coisas assim. Temas bem divertidos, alguns bem, bem antigos, mas sempre bons de recordar. Fique por aí, fica por aí e... todos juntos, vamos curtir a boa onda do Musical Park. I'm going crazy. Ooh, I don't know. I know that I've been a fool for fun. true love. And I had a lot of time to think, and you're all I've seen to get think, to get thinking of. Yeah. And now I know I need you each and every day. I can't live without you, so don't run away. Baby, it's sad that you love me, so why are you leaving me? Why? Think about the time. If I can see you again, then I would go. If I can see you again, I'd go crazy. I would go crazy. Spend the night alone. I got a few you would like the bone, but chase that romance me. Don't tickle my fancy. Boning Tiffany Nancy, that's not what my plans be. Need a girl that can stand me, raise me a family. Go from trips to the land, see the trip to the Grammys. Cause most of these girls be confusing me. I don't know if they really love me or they using me. Maybe it's the money or maybe you ain't used to me. Cause you was depressed and now you abusing me. That's why I need me a girl to be true to me. Know about the game and know how it do to me. Without a girl on my side, shit'll ruin me. Forget the world, girl, it's you and me. Now let's ride. Lifetime, but see, it's not a lot of women that got the right mind. I done had pretty chicks with all the right features and hood rat chicks that only rock sneakers, cell phones and beepers and know how to treat ya. You break a heart, shit, walk out and leave ya. I find a girl, I'ma keep her, cause now I'm getting money and the game getting deeper. You want some real shit, I need somebody I could chill with. I need somebody I could build with. I need somebody I could hold tight. Wintertime in the full length, Snow White. Anytime we together feel so right. You the girl I've been looking for my whole life. God bless me, I'm glad I got the insight. Because of you, girl, now I understand life. I need a girl. I need a girl to ride by me. I need a girl to make my wife. Died for me, didn't appreciate her, so I made her cry for me. Every night she had tears in her eyes for me. Caught a case, shorty took the whole ride for me. first we were friends, then became lovers. You was more than my girl, we was like brothers. All night we would play fight undercovers. Now you gone, can't love you like I really wanted. But every time I think about your pretty smile and how we used to drive the whole city wild, damn, I wish you would've had my child. Come on. A pretty little girl with Diddy style. Shit is wild, all them days that I reminisce about the way I used to kiss them pretty lips. But as long as you happy, I'ma tell you this: I love you, girl, and you're the one that I will always miss. I love you. I need a girl, I need a girl to ride, ride, ride. I need a girl to make my wife. I need a girl who's mine, alright. I need a girl to ride, ride, ride. I need a girl to make my wife. Promise me. And how many times I gave you me? I gave you me. The Weasel? Pois é, hip-hop português. Vamos ficar agora com três temas pertencentes ao hip-hop português. Por aqui passa tudo. É um parque liberal onde toda a música é bem-vinda. Vamos ficar com os The Weasel Dialetos da Ternura. Depois chegamos com Beijo and Phoenix com o tema Tudo Tem um Fim. E terminamos esta música com Danito featuring JP com o tema MS. And, ah, pois é, para os que gostam do MSN, então vejam lá se não acontecem histórias de amor assim. Vamos então curtir, aproveitar e saborear todos juntos aqui neste parque onde a música é o que reina. Estas três músicas, estes três hits ou singles do hip-hop português. Ela diz-me adora quando a noite vai a meio. Eu sinto-me melhor pessoa, menos fraco, feio. Passa o dedo na rasta com a mão bem suave. Encosta o lábio no ouvido e diz-me: queres que a lavemos para o chuveiro? Ela flui com a água, lava-me a cabeça, a alma e qualquer resto de mágoa. Diz que o meu amor lhe dá um certo calor na barriga e que eu sei que quero ser para sempre aquele nigga que lhe mete a rir, rir. Quando eu lhe faço vir da terra até à lua, mano, é sempre subir. E somos grandes gigantes com 10 metros de altura. Falamos 20 línguas, dialetos da ternura. Aquilo que vivemos está gravado no coração. Segura na minha mão e continua a canção. É melhor que já ouvi, reinventaste a paixão. E ela diz-me adora quando o dia vai a meio. O copo passa de meio vazio para meio cheio. A palavra ganha vida e fala à minha frente. Sigo calmo atrás dela, deixo crescer a semente. E diz-me a razão da palavra consagrada que tanta gente dá à toa em troca de quase nada. Ela não está espantada, pelo contrário, relaxada. Revê-se na expressão da expressão e namorar e diz-me ooh. yeah, yeah. Flash, flash, bam, bam. Ooh, ooh, yeah, yeah. Já a seguir. Seja tarde ou cedo, mas tenho algo a dizer. Para mim o mundo parou e eu fiquei sem perceber. Não pensei viver esta situação contigo. Eu te ligo, com esse sorriso tu e os teus amigos. Não hesitaste em deixar-me aqui sozinho. Estou perdido, não encontro o teu caminho. Se for longo, não tenho forças para correr. Este amor existe, aos poucos vai desaparecer. Estou triste, mas teus conselhos são em vão. As tuas atitudes me serviram de lição. Essa impaciência torna os meus atos defeitos. Homem, cabe dizer que o amor de mãe é o mais perfeito. Nossos planos futuros tudo em vão, eu como agora. Será que vais viver meus sonhos com outra pessoa? Nunca te esqueças, respeita. Sei que tudo acabou, mas foi no erro de uma ex-relação que a gente começou, baby. Podes pensar, mas não te quero magoar. Eu sei que o nosso amor nunca iria acabar. Estarás para sempre no meu coração. Será dor, amor ou ilusão? Podes pensar, mas não te quero magoar. Eu sei que o nosso amor nunca iria acabar. Estarás para sempre no meu coração. Será dor, amor ou ilusão? Olho para o meu interior, vejo lágrimas derramadas, coração ferido, alma quebrada e isolada. Minha noção de dor permanente arde. Arrependimento tarde, sacrifício em vão. Dentro já não cabe tanta, tanta, tanta discussão. Se eu errei, magoei sem intenção. Não quis, tu erraste, magoaste, deixaste-me infeliz. Virou rotina, o sofrer se intimidado. O silêncio ocupava o lugar entre frases. A dor falava por si, a paciência e em desgaste. Às vezes eu me pergunto realmente se tu me amaste. Bom compromisso de início era algo sério. Dói-me a secar, dentro amar assim eu não quero. Não é nenhum mistério, já sofri por amor. Deixaste-me com a dor do amor marcado. Uma dor maior de quem confia e é enganado. Podes pensar, mas não te quero magoar. Eu sei que o nosso amor nunca ia acabar. Estarás para sempre no meu coração. Será dor, amor ou ilusão? Podes pensar, mas não te quero magoar. Eu sei que o nosso amor nunca iria acabar. Estarás para sempre no meu coração. Será dor, amor ou ilusão? Podes pensar, mas não te quero magoar. Eu sei que o nosso amor nunca iria acabar. Estarás para sempre no meu coração. Será dor, amor ou ilusão? Podes pensar, mas não te quero magoar. Eu sei que o nosso amor nunca iria acabar. Estarás para sempre no meu coração. Será dor, amor ou ilusão? Seu olhar tão quieto mudou o humor pra mim. Nunca pensei em que eras de fim, não eras daquelas só pra comer. Mandei-te uma mensagem, girl, tens gene ciências. Resposta positiva, adiciona se quiser. Assim adicionei, assim contigo conversei. Todo dia, toda noite, baby, és o que sempre sonhei. MSN foi aonde eu te conheci. O teu olhar tão quente mudou o mundo pra mim. Nunca pensei em encontrar assim alguém como tu. Tão linda e perfeita, baby, I love you. MSN foi aonde eu te conheci. O teu olhar tão quente mudou o mundo pra mim. Nunca pensei em encontrar assim alguém como tu. Tão linda e perfeita. Forma ao fim do Musical Park. Vou-vos deixar com três temas, desejando que sábado que vem estejamos aqui todos juntos para aproveitarmos, curtirmos e saborearmos mais um Musical Park, o programa onde a boa descontração é o que reina, e a música também. Portanto, agora deixo-vos com as Destiny Child, um tema bem giro. Terminamos depois com It's Like It's I Do, e terminamos esta música, este programa, com um tema bem português. Meet, porquê? Uma despedida bem bonita para terminar. Bem romântica. Fique por aí, aproveite a programação da Antena Web que se segue, que é toda ela feita a pensar em si. Eu, Joana Santos, voltarei para a semana para lhe fazer companhia entre as 13h30 e as 15h, aqui em mais um Musical Park, na sua e sempre sua. Inegavelmente sua Antena Web. Conto consigo, fique por aí, aproveite toda a programação, desfrute ao máximo do que temos para lhe dar e faça desta rádio, com a sua ajuda, só com a sua ajuda, é que nós conseguimos chegar mais longe. Portanto, já sabe, fique por aí, use e abuse da nossa programação e estamos sempre abertos para si. Fique bem e até sábado que vem. Who you watching me shake it? I see it in your face, but you can't take it. It's blazing. You watch me in amazement. You can look at it as long as you don't grab it. If you don't go grab it, I'ma let you have it. You think that I'm teasing, but I ain't got no reason. I'm sure that I can please you, but first I gotta read you. Ooh, boy, you're looking like you like what you see. Won't you come over and check up on it? I'ma let you work up on it. Ladies, let him check up on it. Watch it while he check up on it. Dip it, pop it, talk it, stop it, check. Chase it, got to be patient. I like my men patient. More patient, you'll take mine. Get you in more places. You can't be abrasive, have to know the pace. If I let you get up on it, I gotta make a promise that you gon' put it on me like no one's put it on me. Don't bore me, just show me. I'm in talk, but don't please. I can be a tease, but I really wanna please you. Ooh, boy, you're looking like you like what you see. Won't you come over and check up on it? I'ma let you work up on it. Ladies, let him check up on it. Watch it while he check up on it. Pop it, talk it, stop it, check on me tonight. Ooh, boy, you're looking like you like what you see. Won't you come on? it, baby, you're mine. All mine, all mine. Check on me tonight. Sinto-me tão sozinho, não sinto a tua companhia, mas será que sofres tanto como eu. Para tudo à minha volta contigo desapareceu. Que te faz ser assim? Tu nunca me amaste. Porque é que lutaste tanto por mim se agora me abandonaste? Porquê? Será que nunca te mereci? Aceitemos a verdade, tudo que começa tem um fim. Como eu posso viver em paz se estás em tudo que me rodeia? Para onde me viro? À minha volta se incendeia. É difícil acreditar, sei que não te vou esquecer. Só tudo irá acabar quando um dia eu desaparecer. Abençoado, seja o dia que isso acontecer. Espero estar longe de ti para poder adormecer. Lamento-me por algo que entre nós aconteceu. Não te acuses de nada, o culpado sempre fui eu. Precipitei-me no primeiro momento em que te vi, mas contente ficarei por ter chegado até aqui. É esta a minha despedida. Adeus, Ana. Para sempre.